Controle autoriza o Fátima pro 961. Estou no 161, chame agora o centro Recife, 3325, alterna 1251. 3325251, igual 1161. Ou 9063, eu tinha identificação. Chega da bomba, desça 4 mil pés, ajuste no 0, número 4. Autorizado, via Pati 1 no Índia, ponto de espera, chama 1895, quer negar no 0 no 4. Orientador, Pati 1, Índia, 1895, ponto de espera, tá? Salvador, bom dia, TAM 3601, pode esperar a pista 10, não. TAM 3601, na linha e decolar, vento no 70 graus, 8 nós. Decola a pista 10, TAM 3601. Foi Salvador Azul, Alfa, Zulu, Charlie, posição bate 3. Prossiga. Por gentileza, solicito autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio principal. Autorizado, autorizado. Chama para ingresso no pátio 1. Chamarei para ingresso no pátio 1, obrigado. TAM 3601, na decolada 54, controle 1208. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. 3601, contrato rodar na decolagem, sobe o nível de voo 360, a saída da EL Vigilância. 360, TAM 3601. Controle TAM 3601, qual cidade de voa, Leda? Oi, Leda, TAM 3601. Leda, obrigado. Ok, Torre Azul, Alfa Zulu Charlie, solicito ingresso, pátio principal, posição 3. Autorizado, autorizado, chama o término. Chamarei o término, obrigado. Voo 9063, desça 2000 pés, autorizado a final da pista no zero, reposto estabilizado. 2000 pés, autorizado a final, pista no zero, hora estabilizada, 9063. 3601, chama centro Recife, a frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Recife, centro 3325, 251, alterna 3601, bom dia. Ok, Torre Salvador, Azul, Zulu Charlie, aeronave parqueada na posição 3, bom dia, obrigado. Bom dia. estabilizado visual, voo 9063. Voo 9063, complete final, chame tudo, frequência 118, decimal 95. 8895, voo 9063, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Gol 9063, a 2 milhas do externo. Gol 9063, avistado, reporta trem de pouso baixado de trabalho. Está baixado e travado, Gol 9063. Já está baixado e travado? Permaneceu. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 8 nós. Autorizado pouso, pistão 0, Gol 9063. Gol 9063, solo 09, libera a direita via Fox, taxi via Alfa, Juliette, portão 9. Via Fox, Alfa, Juliette, portão 9, gol 9063. Europa 083. Europa 083, qual que é a idade? Decline 102,000 feet. Altitude 7104, via Bom Horizon. Ok, down 2001, the long for Bom Horizon, Europa 83. Alfa 3 Lima. Diga. Bom dia, Alfa 3 Lima, solicitando a configuração de reboque do parte 3 para o parte 1 na posição 10. Pátio 3 autorizado, chama para ingresso no pátio 1. Preparar para ingressar no pátio 1, Alfa 3. Salvador, bom dia, Xené 6251, sexta Fox, autorização Guarulhos. 6251, autorizado Guarulhos, via Pesolono 0 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda Mótico. 1208, controle, aciona 5161. Lules autorizado, Pesolono 0 Taubaté, nível 360, decolada 1-0, curva direita, da El, Leda Mótico. Controle 208-5161, transponda, Xené 6251. Cotejamento correto, 6251, na posição 62, deixamos pronto. Chama na casa. Copa 083, eu acredito que é certo, final approach. Sim, se quiser, final approach, Solo azul, Alfa de Lima na saída do parque 3, pronto para ingressar no parque 1, posição 10. Autorizado, autorizado, até 1 no 0. Motor Alfa de Lima. 283. Tower 118.95. 118.95. Good morning, check our landing gear, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 7 knots. Clear to land 10, air passenger, thank you. Sound rocket. Sound rocket. Só em identificação, na rua da posição Wolf, desde a 4 no 3, ajuste no 0 no 4. Pegada da bomba. Ok, está autorizado o 4 pés, modo long, ajustado no 0 no 4, está 3, 5, 1 no 7. Está liberando a peça. Papa 03, ground at 32, vacate runway via Foxtrot, taxi via Alpha, call me before taxiway Juliet. Alpha Juliet, by Foxtrot Europa 083. Sim, Júlio, eu passei do entre 5 horas. Iniciando Europa 03. No táxi autorizado, Patione Índia, ponto de espera 2895-1014. TV táxi, Patio Índia, ponto de espera 1895 com 1094, ajustado 6251, TV táxi. Bom dia. Alpha 03 clear, Juliet, April 1, gate 11, gate 11. Juliet, Echo 11, San Europa 03. De espera pronto, 6251, bom dia. Oxalé 6251, bom dia, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 8 nós. Livre alinhar, confirma alinhar e decolar, no zero? Afirma, alinhar e decolar, 150 graus, 8 nós. Livre alinhar e decolar, no zero, Oxalé 6251. Controle Altana 3597, solicitador da Pista 2 mil pés, reporte na final da Pista 2597. 2 mil por adizona da presença 3597. Panamá 251, decolado aos 30, versão aos 40, controle no 20, decimal 8, boa viagem. 208, bom trabalho, obrigado. Sobre Salvador, bom dia, Canal 62, 5 anos da El. 5 anos, contato radar na decolagem, sobre o nível de voo 360, vigilância. 360 da El, 625, 1. 3, é sempre possível coordenar a proa de letra para o 625, 1. Proa de letra, 625, 1. Leda 6254. Alô, Salvador, muito bom dia. Bom dia, prossiga. Tá com um teste, Salvador, de comunicação grande. Confirma? Tá com um teste de comunicação. 7, alto, claro. Graças. Alô, Salvador, muito bom dia, Avianca, Alfa Vito Uniforme. Avianca, Alfa Vito Uniforme, prossiga. Alô, sobre sonorização de reboque, do pátio 3 para o pátio principal, fica de número 5. Pátio 3 autorizado, reporta para ingresso no pátio 1. Graças, só acertando aí o erro, é o fica de número 6, tá? Gente, visual aqui, o 5 está ocupado. Meia dúzia, né? Positivo. Ok, chama para ingresso no pátio 1. Beleza. Estabilizado no localizador tá 3597. 17 combate final, chame torre, frequência 118 decimal 95. 118.95 tá 3597. Salvador tá 3597, muito bom dia. Tá 3597, bom dia. Visual com campo? Afirmativo, senhor. Sente a porta transposto baixar travado. 3517. Porta Aralto, 3517. deixar travar, tá 3-5 no 7. Tá 3-5 no 7, livre pouso, pistola 0, vento 1 no 50 graus, 1 no 0 mais. Livre pouso, tá 3-5 no 7.